Nerd Maratonista. Chegamos ao episódio 5 da temporada 4 de Agretsuko Opções. Porcão passa os dias fazendo nada no tal do departamento de treinamento e surta. É o que a gente até falou no episódio passado, né? Exatamente. Sim, e a Tsubone chega a fazer uma visitinha pra ele, né? Foi a única que lembrou de... Deixa eu ver como é que tá o meu antigo chefe. É, por aí. Aquela sala, cara, olha, eu sei que pode parecer brincadeira isso, tá? Porque a gente tem um pouco uma ideia de que trabalho é castigo, que o trabalho é horrível, que eu queria era ficar fazendo nada o tempo todo. A gente só fala isso porque a gente não tem noção do que significa realmente não ter nada pra fazer. Ali não tem nenhuma televisão pra dizer que olha, ele tá se distraindo vendo algum programa. Ele não tem nada, nada. E ele não é nem um pouco adepto à tecnologia, então não leva nem um celular, não leva nem um computadorzinho, tal coisa, faz porra nenhuma. Né? Mas aí o cara chega até a brincar com a cadeira, de pra lá e pra cá com a cadeira, cara. Puta que pariu, é o fim da picada nisso, né? Aí o departamento de contabilidade agora é chefiado pelo Sr. Iagil, que é um búfalozinho, que ele até já tinha aparecido lá nas primeiras temporadas. Mas só como... Era personagem de fundo. Ele sempre aparecia ali na... É por isso que ele só sabe dizer isso, né? É mesmo? É mesmo? Então tá. Já vou avisando que eu peguei raiva dele, tá? Peguei no tá, né? Por que será, né? Ah, esse não é nem o motivo. O motivo é mais pra frente. Aí sim eu também te dou todo o apoio na nojeira quanto ao Iagil. Bom... A Retsuko conta como estão sendo essas mudanças e como ela e o Raida agora são só amigos. Ela acha que é melhor, mas a Tsunoda rapta a Retsuko pra jogar na cara dela que a Retsuko gosta, assim, do Raida, porra. A Tsunoda é fogo, né? Pra quem não lembra, a Tsunoda é a viadinha, é o gaminho, é a gamo fêmea, né? Que é aquela toda kawaii, mas kawaii só pra... Só por fora, porque por dentro tá filha da puta. Não, ela é piranha mesmo. Né? Aí ela diz que vai dar um jeito no Aida. Olha, aí a gente tem aquela cena da Tsubone visitando o Porcão e relembrando o passado, e o Porcão pede pra que ela não conte pro resto da equipe como é que tá ele lá no departamento de treinamento, né? A Tsunoda leva o Okami, você lembra, a raposinha? Que fala sem abrir a boca? É esse aí mesmo. É o. Ué? Oi? O Kami. Oi? Oi? Valeu? Oi? Oi? Pra conversa com a Rene, com a Fênico e a Retsuko, pra saber qual é a opinião dele sobre o H. Aí o Okami sugere que o H, se é pro H ter iniciativa, confiança, ele devia fazer uma academia. E que a Retsuko confesse os sentimentos que ele tem por ele. Nesse momento, que eles estão na frente de um vidro, né? Corre pra cima do vidro. Quem, dona Ana? Quem? A nossa querida fofa, Gori. Parece que ela também tá meio sem ter o que fazer e resolveu se meter na vida da Retsuko pra variar. Não, mas ela veio numa velocidade que eu pensei que ela ia furar o vidro, que ela ia arrebentar a vidraça, cara, de tanto que ela veio. Ah, aqui, cheguei, né? Aí no fim desse papo todo maluco, o Okami chega. Ah, o H é o Raida, né? É. Por que a gente tá chamando o Raida de H? Raida só de H, né? Né? Tá toda a cara que é ele. Né? Só. Aí a Retsuko toma vergonha na cara, vai na casa do Raida e se declara. Ela diz ao Raida que não tem certeza que gosta dele, mas quer ver aonde isso vai dar. Ela vai pra casa. Ela chega em casa, entra e o Raida entra na casa dela! Desbananou! Não chegou a desbananar, não. Ele só começou a tirar a casquinha da banana. Não, ele pelo menos descascou o pé, né? Pra botar o pé dentro de casa, né? Pois é. A gente começa a achar, poxa, mas será que agora vai? Será que ela vai desenroscar isso daí? O que é que acontece? Eles saem como casal, né? Eu até pensei que fosse imaginação, mas não, eles, aquilo ali é de verdade. Eles estão mesmo passeando de carro com um casal. E a Tsunoda e a Fênix só estão soltando fogos, né? Fazendo... E a Fênix, como sempre, né? Ela só vê a foto ali, que a Hetsuko posta uma foto de comida, que é coisa bem fofinha, né? Kawaii! Só que ela percebe a pata do Raida na foto. Né? A Sherlock e Fênix ainda não morreu, não, gente. Ela continua nada! Sendo muito enxerida, captando as coisas todas ali, né? É a Fênix sendo a Fênix, né? Aí nesse passeio o Raida vê uma igreja e se imagina no casório com a Hetsuko, né? E ele parece ter ganho muita confiança e motivação. Por que será, né? Aí o Yagil chega e pede pra acabar e que acompanhe ele. Olha, vamos lá pra onde? Não sei, a gente vai ver daqui a pouco. O Raida encontra o Anai mandando mensagens pra namorada dele. E sim, existe uma namorada do Anai. É por isso que ele tá surtando menos nessas temporadas, que ele conseguiu arrumar namorada. Parabéns pra ele, né? Olha só. É, e meus sentimentos pra moça, né? Bem coitada, ela é mais, né, surtada, né? Depende, de repente, né? Aí o Yagyu leva a Kabay pro RH e pedem que ela se demita voluntariamente. Que filho da puta. Não, e eles vêm com o papo de que, você é casada, não é? Casada com médico. É, ganha bem. Mas como se as pessoas trabalhassem só e exclusivamente pelo dinheiro. Aham, a Kabay, por exemplo, ela trabalha pelas fofocas. Também, né? Mas é isso, ela trabalha para ela ter interação social com outras pessoas. Ela não se sente bem sendo só dona de casa. Aí depois vemos outra partida de Adivinha o Chá com o Ashimi Kimuro. E ela fala do porcão para ele, né? Muito bem. Kimuro diz ter dado ao porcão várias opções. E a Ashimi sai da sala dizendo, você só não deu a opção certa, né? A Ashimi, quando quer, ela dá uma patada violenta, hein? Não é com a perna, não. É com a boca mesmo, viu? Aquele biquinho lá, ó. Nossa senhora. É outra também que fala sem mexer a boca, né? Fala sem a gente ver a boca dela aberta. Aí o porcão ouve um noticiário sobre depressão no trabalho durante o café da manhã. Ele vai pro trabalho, mas ele paralisa na porta do trem. E assim, queridos ouvintes, é que acaba o episódio 5. Fique conosco e vamos seguir para a próxima jornada. Vamos lá.